A critério, no pátio 5, o vento 140 graus, 09 nós. Evite sobrevoo de viaturas e aeronaves, reporte no solo controlado. Bravo. Conecta 3-1-5, Francoque. Se partir de está mais. Conecta 3-1-5 para Guarulhos. Autorizado via Upper Zulu 1-0. Papá Alfa Índia, direto Umbade, Upper Zulu 4-4, Pagog. Nível de voo 360. Decola da Cristina 0, primeira curva direita, subida da El Leda Motiva. Controle Salvador, 1-2-0-8, Torre no 8-9-5, aciona 5565, Xanés 6-3-5. Confirma o transponder? 5565 transponder, Xanés 6-3-5. Soldado Guarulhos, conforme pela Pesulu 9-0, até Papa Alfa Índia, após direto Bagi, a Pesulu 4-4, Pagog. Decola da 9-0, primeira curva direita, liga 3-6-1. Nadael, Eda, Motiva. Controle 2-0-8, controle. Torre 1-1-9-5, aciona 5565-6-6-6. O Genés 6-3-5, chama o tronco para a prospecção dele. Chama a DM 6-3-5. Controle de Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, para regresso. Papa Romeu, Índia November Alpha. Dona Salvador? O Tango Serra Golf, confirme o pátio que está estacionado e prossegue no meu país. Marcelo? 295 da sua placa. Golf para Maceió, nível 045, correto disponível. Decola, confirmando, vai seguir. Afirma, 045, correto disponível. Decola da pista 1-7, primeira curva esquerda, corredor forte. Inicialmente mantendo 1.000 pés na linha do litoral até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1-2-0-8, torre 1-8-9-5. Aciona o 0275, Tango Serra Golf. Permanece. Pátio 5, seria. Aerostar. Quente. Golf, conseguiu o QAB? Quente, estamos Serra Golf para acionamento e táxi. Chame a torre em 1-1-8-9-5. Estou no 825, velocidade de casa. 240. Para 200, nós, no 825, número 2. Reduzindo, pequeno desvio à direita que pode ir para o lado. Olha, boa tarde, está 3805. 05, suba ao 340, saída da El. Vou ir na proa de Leda. 340, da El, vou na Leda, 3205. Porta Fácil, Gol, Bona 256. Papá Romeu, Delta, Índia, Kilo, tá voando direto por seguro? Aí, ó. Vou já no hotel, né? Seu estimado para Ilhéus e seu estimado de Gol, gente mesmo? Seu estimado Ilhéus, 1745. 1-8-2-0, foi tudo. Isso. 626, contato radar, passado 68 milhas de Salvador, foi na praia de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. É, vou dar um foco final no 7, embaixo travado. Eco Delta Foxtrot, avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 160 graus, 0 graus. Livre pouso no 7, Delta Fox. Os Adolfo, vai botar fazer direto no 94. Seja 26, desça ao 050, pro de Itapê. Tango Sierra Golf, aguarde para início do táxi, informo que está seguindo para pouso, assim que o mesmo ingressar no pátio 5, será autorizado seu táxi. Papa Romeo Eco Delta Foxtrot Solo 08, libera a direita na Papa, estação na frequência livre. Papa Romeo Tango Sierra Golf, autorizado o início do TAS, ajuste no 013, dê passagem ao Papa Alpha 31, após reporte na Papa. Gol 964, Juliette, portão 10. 964, Juliette, pro 10. Rodeio 5 para o localizador, esquerda 170, livre LSX, vem, passa para ele. 170 vai chamar de atenção. 243, Fortaleza, confirme por gentileza o seu B. 111. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre, 18195, altímetro 1093, gol 256. É, 18514, ponto de espera da 11, vai de alta, 1093, 256, obrigado. Ô, Índia, na lateral, pra visual com o campo. Lateral, chame torre 11895. Torre 11895. Jogo 4-1 no meio estabilizado, visual com a pista. Ativo. Torre 1-1-8-9-5, boa tarde. 8-9-5, obrigado. Que decola a partir da interseção? Ativo. Gente, o Tango Sierra Golf será autorizado a decolagem? Após, mantém proa até atingir a linha do litoral devido ao tráfego na final dando zero. Ativo, ativo. Mandando na proa da rotatória, o Papa Romeo, Índia November Alpha. Visual com o campo. Índia November Alpha, reporte sobre a rotatória, ajuste no 013. Rotatória no 013, Índia November Alpha. Torre é o azul 416, boa tarde. Azul 4116, boa tarde, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 013, informa o helicóptero. Decolou da pista auxiliar, manterá o setor sul aguardando. Gente, 416. Romeo Tango Sierra Golf decolado aos 12. Mantenha a linha do litoral, reporte para o cruzamento da final da 28. Atenção na curva à esquerda como autorizado, vai manter 300 pés aguardando a autorização para o cruzamento. Afirmo, Tango Sierra Golf. Copa. Torre Salvador, gol 256, ponto de espera da 11, tá pronto. 1256, boa, mantém o ponto de espera. Vai manter, 1256. Azul 4116, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 089. e depois no zero, do 416 baixou o trovão. Salvador, boa tarde, 1885 estabilizado, mais está travado. 1885, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 013. Aguardando, está livre, 1885. O tanto se agofia na proa 100, aguardando autorização para cruzamento. Tá, por meu tanque, se agofia e mantém o setor 500 pés, aguardando para o cruzamento. Negativo, vou manter a 300 pés sobre a água, me afastando da reta de decolagem. Gente, tanque se agofia. Gente, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, sobre a rotatória, façam 360 com curvas pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda, reporte reinterceptando, não, Índia Novembro Alfa. Romeu Tango Sierra Golf, autorizado o cruzamento da final da 28, reporte eixo livre. Afirmativa, por falar. Azul 41116, solo aos 14, direita 1211. Direita 1211, confirma? Firmo, 1211. Obrigado. Boa tarde, Salvador, azul 41116, Bruna Costa. Azul 41116, boa tarde, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reporte antes da Juliette, 41116. Gente, o Papa Romeu Tango, Sierra Golf, suba para 1110, mantenha o corredor forte e chame o controle, 120, decimal 8, no gol. Obrigado, tchau. Interceptor para o final da nossa decisão, final. Índia Novembro Alfa, continue a aproximação, reporte passando através de Denmar. Continua a aproximação, reporte através de Denmar, Índia Novembro Alfa. 1885, vento 180 graus, 099, autorizado pouso no zero. Repouso, 885. Autorizado 6326, direção para 2013, livre LS X-Way. 2056, visual com o Boeing da Companhia Nacional? Afirma, prossiga. Após a passagem do mesmo ali, mantenho no 256. Após a passagem do banho na curta ali, mantenho no 256. O SAM 3193, informação mais sucessiva de gestão. SAM 3193, informação mais correta, utilizado Galeão, via UPA November 857, após pouso. E os voos 360, saída da El, Leda e Irume. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Está autorizado 360, da EU, Leda e Irume, UPA November 857, Moslu. Pode decolar pistão no zero, curva direita. Transponde 5575-1208. A transposição, uma informação, 3193, terá que manter o nível 300. Gente, o nível que irá conseguir encontrar no 300? Afirmo, devido às limitações. para entrar coordenada com o centro. Então, apenas corrigindo, após o novembro 857, a posição é Mouso, ok? Mike, Oscar, Lima, Sierra e Uniforme. Ciente, Mike, Oscar, Lima, Sierra, Uniforme. Após o de novembro 857. Então, 3193. Azul 416, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. 416, boa tarde. Gol no 885, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 885. Salvador Cordial, boa tarde, seu azul 2714, tem a informação Mike. Confira. Azul 2714, tem a informação Mike. Vai, confere, guarda-copa, azul 2714. Vendo copa 2714, tem a informação Mike. Aí, você deve ligar com 1885. 1885, Juliette, portão 02. Autorizando a causa de ações, 1885. O azul 2714, confirme radial de áudio saída. 320. 220? 320, arma. 320, ok? 320, confere. Provavelmente será Momo, ok? Momo DCT. Nossa. 256, suba e mantenha 370 na saída pública. 370, Puka, 1256. Tango, Serra Golf, sub, mantenha 045. Afirmativa, você deu para 045, bravo. Confia, pessoal. Poxa, né, minha 3. Metrismo 5, coordenação aqui, pessoal, do report TAC. Apenas faça um check no equipamento rádio aqui, clareza 2. Ok, Josh. Prossiga, Mike, Juliette Romeu. Chané 6326. Agora estabilizado. Torre 1, 1895, boa tarde. 1895, boa tarde, obrigado. Farra meu Delta, Índia, Kilo, Salvador. Passada no momento 60 milhas, livrou a terminal. Prossiga agora com o controle Ilhéus, frequência 120.1. Guarde, Romeu, acho que é bravo. Está travado. Guilherme Beral, salve, estacionar, frequência livre, boa. Oscar Bravo, prossiga. O voo 1256 passa nível 070. Quando possível, solicita voz de par. Parte de coordenação, 1256. Aguarda, tem um mês. Gustavo Alfa Tanco, contato radar, passado 63 milhas de Salvador. Voe na Pura de Mari para a chegada Mari, reporte para descida. Bravo Alfa Tango, ok. Desço a nível 050, atentando o tráfego com a posição de 9 horas. Está mantendo 085 com destino a Ilhéus. O tráfego já ultrapassado, então fique atento. Minutinho, seu número 2, ok? Azul 2714, pronto. Entra, vai direto de par. 0, após modifica para 145 e prossegue visual. Decola pistão no 0, primeira curva esquerda na saída Momo, pós direto destino. Aciona 5562, controle 120 decimal 8. Usando barreira 560, plano Yankee após 1405, prosseguindo visual. Decolando 0 para direita, Momo saída, DC após 562 do transfondo, 208 é o controle azul 2. Teste no quadro. Apenas corrigindo após decolagem, curva à esquerda, perfil da Momo. E após decolagem, curva à esquerda, perfil Momo, azul 27, desculpa. Correto, reporte quando pronto, azul 27, não 4. Agora, posicionamento, azul 27, não 4, 4, 3, 2, 4. Reporte, táxi, azul 27, não 4. Chile M142, pronto, cópia. Prezado Recife, via Pedulu 197, após outro, Babá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, após DCT, New de voo 350. Sai da Fuca, transição Caju. Decola pistão no 0, primeira curva esquerda. Aciona 5005, controle 120 decimal 8. Foi autorizado o 350, Pedulu 97, outro DCT, decolando 0, Puca, Conde Aracaju, transponder 5005 e 1208. Puca, transição Aracaju, ok? Puca, transição Caju. Correto, após ponto 6142, acho, né? O mestre Bravo está aguardando apenas a posição da IES, ok? Estou com um probleminha no sistema. Dentro do instante chamaria o senhor para a cópia. Eu tenho um estimado de 3 minutos. Saulo San 3193, puxa sonar no 5. 3193, reporte táxi. Chamarei. Saulo com 326, livro. Chame a 326, segue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando instruções para ingresso na parte principal. Alfa, sua Juliette, minha 326. Falou, Chanel 63, 15 para o táxi com 102 a bordo. Autonomia de 4 horas e 50, alterno Galeão. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 90 no 3, Chanel 63, 15. 3 autorizado táxi via Índia, ponto de espera, cabeceira, zero no, cabeceira no 0, de torre 1895, Chanel 63, 15, boa tarde. Uno 256, chame centro Recife, 2685, boa tarde. Uno 2685, com centro Recife, agradece a coordenação, Uno Muito boa tarde, Chanel 63, 15, no ponto de espera, cabeceira, 10, está pronto para decolagem. Chanel 63, 15, autorizado a alinhar e decolar, 10, vento, 15, 0 graus, com 8 nós. Siga a alinhar e decolar, cabeceira, 10, Chanel 63, 15. Boa, Chanel 6326, tem condições de ingressar a Juliette com segurança, prosseguir até o 01, atento ao Airbus da TAM? Afirmativo, 6326. Direto a Juliette, prossegue até o 01 no 6326. 6326, prosseguindo até o 01. Back azul 2714, a fugada para o táxi. Ok. 966, identifique, chegada Mari, desça o 060. Identificou, na Mari, descendo 060, voo 1960. Neuro 42, aguarde. Para o táxi 3193. Tem os dados, 3193. Em 79 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 50. Sete em frente, pós táxi Índia, ponto de espera 2395, time 3103, 3193. Controle Saldas, boa tarde, aqui na minha 315, cruzando 1300 pés. 6315, suba ao 360, saída da El, vou na Pro de Leda. Para 360, na saída da El, vou andar presente na Pro de Leda, aqui na 6315, Graça. Negativo, já tenho o ATR da tripla no parte 3 que irá iniciar o táxi dentro de instante. Ok, após será autorizado. Max Juliette Romeu na escuta. Atenção, é Serra Índia com Índia, 500 pés, confere. Marque já tinha o meu autorizado, Serra Bravo, Serra Vito, para Serra Índia com Índia. DCT, decolando ao 97, curva na direita, litoral sul, 500 pés, aciona 0115, controle 1208. A Pro Ideal será a Noroeste, confere. Gente, 35 com o Pro Noroeste, ok? 500 pés, 0115, controle 208. Confirma o POB? 3 no POB, o PAX está 5 ao 5? Gente, 295, 1013 no altímetro, Max Juliette Romeu, o aciona 0115, que no transponder. Vamos abrir o 2714 para o DAC, 64 a bordo, 5 horas e 10, alterna Palma. Contato autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 90 no 3, o azul 27 no 4. Autorizado pátio, Índia, quando lá, 1 no 8, eles moram aqui, fazer o 0 no 3, azul 27 no 4, boa. Caminhão no 42, coordena equipe de solo após a passagem do ATR da Azul a Cauda. Inicia o pushback a Forte Taxi. Para o localizador direito 055, desça para 2000, livre LS, X-Ray. Possível, desça com high speed. 466, desça para o 050, reduza para 220. O 1 no 9 entendeu que até 050, reduzir para 290 nós, confere? 120 nós, confere. Deu para compreender a velocidade recomendada, por favor? Reduza para 220, 220. Confirma aqui, nós, 220, vou no 960. O meu acho que é Bravo Tancho Fumança, se encontra na RMA ou Salvador? Espaço 5, 500 pés, confere? Gente, autorizado Vera Cruz, 500 pés, decola da 17, via Litoral Sul, curva direita, adiciona 01 no 65, controle no 208. No 93, decolou os 35, controle no 20, decimal 8. 1208, obrigado. 3 a bordo, pátio 5 para acionamento, com a torre agora, 118, decimal 95, altímetro no 0, no 3, o meu acha bravo. 193, suba ao 300 na saída da Elva e Leda na presente. 300, Leda da presente. Alinhar e decolar no 0, vento 8, 0 graus, colado 9. Alinhar e decolar no 2, 7, no 4. X-Lete Romeu, prossegue até a interseção Papá. Reporte quando pronto para decolagem com Proa Norte. Decola? Exato, decolagem 35, vento 180 graus com 10 nós, Max Gillette Jandal. Não, pode vai sabe na presença. 5, altímetro no 0 no 3, chame 1 no 42, boa viagem. Max Gillette Romeu decolou agora os 37, controle no 208. Agora 208, Max Gillette Romeu agradece a colaboração. 2714, decolou agora os 37, controle no 208. 208, obrigado, boa tarde, bom trabalho, azul 27 no 4. O Romeu Oscar Bravo, prossegue até a Papá, reporte para ingressar no 7. Me informe, visóculo pode pouso. 01115 no transponder, informará a visóculo local de pouso, Mike Fidelity Romeu. Controle Salvador Cordial, boa tarde, seu azul 27 no 4, passa 1100 no perfil da Momo. 4, suba e mantenha 160 na saída Momo, sem restrição. 160 sem restrições, azul 27, 14. Azul 1966 para sequenciamento, curva esquerda, brua 30, limitado pelo lote. Eu atendo, sou veteranos no radar, 2030, ministro ao lote, gol 1966. 1966, desça para 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, navio padrão, gol 1966. 4-2 ali, mantenha zero. Passando para o gente, processo farol está com o controle no 2-0-8, bom voo. Tá bom. Coro 966 para o localizador direita 050, desça para 2000, livre ali. Agora para 050, o limite é o lote, desce para 2000 pés, está livre ali, o gol 1966. Via litoral, o Romeu fica bravo, encosta a Farol da Barra. Farol da Barra, bravo. Mike, Juliette Romeu, frequência livre. Já visual, livre, frequência, graças, Mike, Juliette Romeu. Controle Bravo, Alfa Tango, estabilizado. Bravo, Alfa Tango, chame Torre Salvador em 1-1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bravo, Alfa Tango. 1-9-6-6, reduza para a aproximação. Reduzindo, 1-9-6-6. T1-1-4-2, suba ao 350 na saída Puca, vigilante. T3-1-9-3, chame centro Recife, 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5. Alfa Tango na escuta? Alfa Tango, prossiga. Indo para o final da Onda Zero, baixado travado? Afirmativo. Só tem livre pouso no zero, dentro de 97 zero graus com 8 nós. Livre pouso, grau Alfa Tango. Correu para o Alfa Tango? Prossiga. Poderia nos informar por gentileza, o hangar Bata fica mais próximo da 10 ou da... da 1? Fica próximo da 1-7. A gente poderia cancelar esse visual para 1-7? Você tem condições de fazer uma base curta? Afirmativo. Plano cancelado agora aos 4-3, processo final da 1-7, rebote curto ou sinal? Gente, autorizado final da 1-7 e depois assinar o Bravo Hotel. Autorizado. Coluna 966 estabilizada, visual com a pista? Afirmativo. Afirmativo, senhor. Voo 1966. Ok, prossigo agora com a torre, Salvador, 11895. Boa tarde. 1895, obrigado. É na escuta? Afirmativo, senhora. Tá a 2 milhas ainda, Serra, trem embaixo, travado, visual com o campo. Gente, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Informa Charlie 208. Pousando na 17, não vai interferir com a sua aproximação. Aguardando o eixo da ONA 028 livre. Paciente, gol 966. Caminhão no 42, suba restrito pelo centro ao 330. Chinem 1142, suba restrito pelo centro, 330. 330, 1-4-2. Está autorizado o backtrack para prosseguir até o parque da base. É a última interseção à esquerda. Fala, Fatango, tira uma dúvida. Foi reportado o bando de pássaros nacional do ano 7? Gente, obrigado. Bravo Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, para autorização, Campinas, paciente da Mike. Bravo com 10 nós. Vem embaixo do trabalho, está livre pouso, cabeceira 10, gol 1966. Pelo 4, identifique, chega da Mari, foi na Proje SAP, descendo ao 050. 450, está atrasando de 4. 4-0, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 0, primeira curva à direita, aciona 5-0, 2-1, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 3-4-0, Vialta Zulu 10, Tubá, Vialta Zulu 1-6-BHZ, Chamói, Vialta Zulu 3-0-10-10. Saída decora da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5021, controle 1208, Azul 4065. Correto, reporte pronto, Azul 4065. Voltará pronto, Azul 4065. Casca Bravo, frequência livre. Salvador, boa tarde, Azul 27, no centro da manhã. Tá bom, que reporte para a descida. O D75 se considere chegada a man e reporte para a descida. Chegada a man, reporte para a descida, D75. Para 145 e prossegue visual. Decola da 107, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, pós-direto. Aciona 5031, controle 120 decimal 8 Bravo Vitor Tango. Esteja o nível, Bravo Vitor Tango. Sete vem na proa de Duna, é o número 1, desce para 2013. Duna, 2013. 42, chame centro Recife, 2685. Pronto. Bravo Vitor Tango, correto, já tem o POB? Zero 04, 5 horas, Salvador, no pátio 5, para acionamento com a torre 1895, 1013 no altímetro, Bravo Vitor Tango. Meia, boa tarde, segue táxi de Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa vai chamando a Juliette, voo no 966. Controle, o azul 2715, para 2015. 2715, desça ao 070. 070, desça. Azul 2714, Salvador. 74, vetor radar para separação de tráfego, curva agora à sua direita, para 320. 320, azul 27, no 4, confirma o limite. O limite será de 20 milhas na proa, após voa barreira. 20 milhas na proa, após voa barreira, 27, no 4, tráfego. Para o tráfego, sua posição agora é de 12 horas, 30 milhas como oeste, posição sudeste. Está cruzando 190, NDC 2070, um ATR-72 da sua companhia. Acionamento é a critério, chama táxi, Bravo Vitor Tango. 4. 164, Torre, 1895. 1895. 61142, chame centro, 12685. 64. Plano 64, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Acorda no externo, baixado travado, o número 64. 966. Índia November Alpha, faz cota. Cuidado Salvador, Salvador, voo local. 1 no mil pés, decorando a 17, curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. Aciona 01171. Controle 120 decimal 8. Correto, confirme POB. 02 no POB, pátio 4, para acionamento, torre 1895, altímetro 103, Índia November Alpha. Chame 321 no ponto cópia. Pronto. Cruzado Brasília, via Upzulu 197, Rio de voo 360. Saída Arbor, transição elétrica. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Aciona 5041, controle 120 decimal 8. 360 Brasília, 10. Curva direita, arbora elétrica, peso do 17, 54, correção, 5041, 1208, 6321. Correto, reporte ponto chama 321. Reporte a data no posto 62. Sapatão November, Yankee Mike, aguarde foto. 62. Azul 2715, reduza para 2209. 2209, 2715. Voo 984, pronto, cópia. Cruzado Aracaju, nível de voo 230, saída Pulca, transição Caju. Decola fechando a zero, primeira curva esquerda. Aciona 5044, controle 1208, rota conforme apresentado no plano. Afirmativo, 5230, autorizado para a caixa, 659 Mike, confere autorizado Galeão via UP novembro 857 após Mouso, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Irume. Decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5037, o controle 120 decimal 8. Galeão está autorizado, transporte. UP novembro 857 Mouso. A saída da El, Leda, curva direita, volante 10. 5037, é o transporte 208, controle, 169. Correto, pode ponto, gol no 659. Já, vamos lá. 4 no solo, 54, livre direito, no 21. 21, no gol, no 64. Sul 4462 para sequenciamento, curva agora sua esquerda, sua 10, limitado pelo lote 4462. Confirmado. 4462, curva esquerda, proa 10, limitado pelo lote. Esquerda, proa 10, limitado. Intenções? Salvador, 7 circuito, confere? Claro. Solo, gol no 64, livro. Gol no 64, táxi de Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, gol no 64. 3 mil pés, Duna na proa, 3154. O 2715 para sequenciamento, curva agora à sua direita, proa 1970, o 2715. 2715, direita 1970. Será de 15 milhas na proa, após acima na proa de Duna, o 2715. 15 milhas e Duna, caso de falha aí? Caso de falha, afirmativo. Ok. Azul 4065, gate 03 para posicionamento. Azul 4065, cruzado é forte táxi. Preparar táxi azul 4065. É forte táxi, vou no 659. Azul 4462, para o localizador, curva de sua direita, pro 040. 040 para o lote, 4462. Gol 1097 para interceptar o lote, esquerda 150. 050-097. Qual foi o PAB e o PAT? 024-2147. 2714 da Azul, chame centro Recife em 12685, alterno 2545. Da Juliette, gol no 64. Gol no 164, Juliette, portão 07. Juliette para o 7, gol no 64. Mas vai aguardar pressionamento, mantenha me escuta. Três um quatro, identifique, chegada a Mari, desça ao 050, por hoje tá. Mari, 050, 4462, pode interceptar o lote, já está pronto? Está pronto, intercepta, 4462. Aguarde ainda para descer para 2000. 097 estabilizou? Afirmo, 097. Corre, 1-1-8-9-5. 2-1-5-0-9-7. 6-1-C4, agora sim, 2000, livre LS, encontro estabilizado. 2000, reportará na LS, 2154. 4462, desce para 3000, livre, interceptar o lote. 3000, livre o lote, 4462. 275 para o lote, curva sua esquerda para o 080. 080, 2705. 75, desça para 4.000 pés, 1013. 4.013, 2715. Embora na África com prioridade para decolagem da 17 com curva à esquerda. Mantenha a minha escuta e aguarde de November Alpha. 4462, reduza para 189. Bravo, Vitor Tango? Do 4462, reduza para aproximação, está seguindo a Airbus da TRAN, 5 milhas e meia frente. Vai ficar bravo, prossiga. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, está autorizado o táxi da interseção Papá. Reporte para ingresso na 97. Para o táxi, o azul 4065 está com 111 a bordo, 4 horas e 40 autonomia, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Azul 4065, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, piscina 0, torre 118.95, altímetro 013. Vive táxi via Índia, ponto de espera 118.95, azul 4065, boa tarde. Uno 659, táxi, temos 82 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia alternativa Campinas. Uno 659, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118.95, altímetro 1013. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, 1013, padrão. Obrigado e boa tarde. 2715, desce para 3.000 pés, altímetro 1.013, livre LS, chame full estabilizado. 2715. 3.000 pés, 1.013, autorizado LS, chamará estabilizado, 2715. Jorge Cabral, reporte nacional para pouso, serviço da Alta Lima. Continua baixando e travado, tem livre pouso na 1.0, tá 3, 1.54. Azul 4462, 2 milhas de externos, uma torre 1895. 1895, é. Torre Salvador Azul 4462, 1 milha e meia para Timbra. 4462 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarda a autorização. É dois. Telemetria 314, é autorizado para 4.000 pés, aqui no 4.